meuscds.com. Ela bebeu uma e não voltou nessa casa. E depois põe a culpa na cachaça. Hoje vai ser desse jeito. meuscds.com.